mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga! E sai do chão, sai do chão! Olha aí, Vanessa, no meu tempo, no meu tempo! É o Kerlan! E a primeira dama! Meu parceiro Leite, Lorde, por aqui com a gente! Sabia que eu era balão dourado, debruçado no estrelado céu, eu vi o povo cantando. Olha o João, bicho! Na xinga de um meu parceiro Sérgio também com a gente do Guru Samba, tamo junto, viu, Nil? Batendo tão forte, parecendo o coração do tingue-lingue, do triângulo. Os amigos do açougue, bons amigos também, Pedrinho, um abraço, galera aí! Pois nesse passo, posso tu arrastar pé até o amanhecer, seja lá. Vocês! O quê? Já encontrei aqui. Ai! Olha o Helder! Primeira dama também, todo mundo junto. Aqui com a gente! O nosso amigo Smoke com a gente, meu parceiro Neguinho, o cara que quer se demorar com o Pedrinho. A família do Morro do Macaco com a gente também. Sensação Cabra da Peste também. Também. Vira gordinho. E doida essa parada. E doida essa parada. Segura, segura, segura. E doida. E doida. E doida! E doida! E doida! E doida! Pedrinho! Pedrinho! Pedrinho! Olha o meu tigre chegando! E bora, bora, bora, bora! Pedrinho! Quero saber quem sabe cantar essa aqui, ó! Essa aqui! Vai! Quem diria? Periferia, vocês? Com 10 mil no bolso, rodeado de bandida. Bolacha Rock Bar com a gente, ei! Indoida, meu tigre! Indoida, meu tigre! Vira gordo, briga, maninho! Olha o Rafael do Gato Saúde ali, só na manha, só na manha! Solta-se, solta-se! Vai! Eu preciso te ter! Você! Eu não preciso mais beber! Ai, pressão desgraçada, viu, bruxa? O seu sorriso. Toda minha futshop com a gente, um abraço bem grandão, rapaz! Dia 18 é nós, bruxa, é nós, GG! Garota, eu gosto de você fazer o quê? Meu amigo GG, sua esposa, Amanda, com a Amanda, gente. Amanda. O Ives e também a sua esposa, bonequinha, todo mundo com a gente. Obrigado, Pedrinho, queria saber se tem alguém do Paysandu, alguém do Papão, jogou pra cima. E a torcida do Papão joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Bate na palma da mão. Quem é do Paysandu vai cantar comigo assim. Vocês, vocês. Levante a mão, bate palma. Levante a mão, bate palma, torcida. Levante a mão, bate palma, torcida do Papão. Levante a mão, bate. Vai pressionando aí, gordo. Levante a mão, bate palma, torcida do Papão. E agora? A torcida do Papão. Pula e sai do chão. Quero ouvir? Pula e sai do chão. Quem é? Quem é do Papão? Quem é do Papão aí? Isso. O Papão ganhou ontem de 3 a 0. E a vice dos rainha, do Rainha do Carnaval foi do Paysandu. É o seguinte. Eu queria a galera do Paysandu cantasse comigo assim, ó. Uma lista branca, outra lista azul. Uma lista branca, outra lista azul. Quem é do Remo aí? Torcida do Leão, bora! Quem é do Remo? Quem é do Remo? E a mãozinha em cima aí, gordo! Joga

poderoso, o homem que comanda na pressão, logo mais na pressão, né, Breno? Ele, o Rafael do Gato Saúde. Olha o Juninho de Curuçá, meu parceiro! Bota na pressão, gordinho. Eles querem pressão, gordinho! Aí, joga a mãozinha pra cima! Só quem tá solteiro, só quem é sincero! Jogando a mãozinha pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa, dá-lhe um grito! Quem vai chegar só amanhã, chapado, doidão, dá-lhe um gritão! Ei! E bota a mãozinha pra cima, vira gordinho! Agora! O tigre pega se ficar, o tigre come se correr, o tigre pega se ficar, o tigre come se correr, o tigre pega se ficar, o tigre come se correr, o tigre pega se ficar, o tigre come. Peraí, peraí, segura, segura, segura, segura. Vira no palco central, segura, segura, segura. Baixa, vai baixando, vai baixando. E aí, gente? E também, gente! Vem meu tigre, vem meu tigre, vem meu tigre, vem! Vem meu tigre, vem! Deixa tudo no escuro, e nisso quem tá solteiro joga mãozinha pra cima, batendo na palma da mão. Eu vou no tigre, vocês vão no saúde. Eu vou no tigre, vocês vão no saúde. Tigre! Tigre! Tigre! Bora! Inspira a mãozinha. Girando, girando, o pai saúde tá chegando. Gira! Girando, meu pai saúde. Olha o abadá pra cima, gira! Gira! Gira! Sentada daquela nervosa. DJ Lohan que tá tocando. Bora, Jô. Deixa no batidão, deixa no batidão. Pressão. Será que tem o quê? Tem mais gente do Rema aqui hoje, pressão, será? Baixa pressão, é tipo um mangueirão lotado. Só a torcida do Remo joga a mãozinha pra cima, assim ó. Joga assim ó. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Quem sabe canta. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Vocês. Honra essa camisa, meu poderoso leão. Joga com raça e paixão. E quem é do Paysandu? Torcida do Papão, bota do bota, mãozinha pra cima. Torcida do Papão, torcida do Papão, quem sabe canta assim, ó. Vai! Vamos pra cima, papão. Vocês. E aí, tá gostando, filha? E agora? Então rebola pro papai. Bora, Breno. Papai. Rebola pro papai. Bora, Breno. Papai. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Olha o meu tigre na pressão. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vem aqui, vem aqui. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vem aqui. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vem aqui. Rebola pro papai. Rebola pro papai. Vai.